no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. É de conhecimento de todos o quão importante é o hábito da leitura, principalmente na infanto-juventude. Foi pensando nisso que o já consagrado Fórum das Letras criou uma nova ramificação desse projeto, o Fórum das Letrinhas. Essa subdivisão do Fórum das Letras tem como principal objetivo incentivar a leitura como hábito diário, voltado para as crianças e adolescentes, além dos educadores da rede pública de ensino de Ouro Preto e seus distritos, bem como aumentar a interação entre as escolas da região. Tereza Gabarra, responsável pelo projeto, explica como é o seu funcionamento e as atividades trabalhadas no evento. O Fórum das Letrinhas, nós vamos para escolas com aqueles livros que a gente, dentro de um comitê, a gente escolhe, né, aqueles livros que vão ser trabalhados naquele ano. E as atividades são variadas. A gente tem contextos de contação de histórias, lê para mim, bate-papo com o autor, teatro e esquetes do próprio livro. Depois a gente pode fazer uns jogos literários com os meninos. Tereza conta ainda que o projeto traz os autores e ilustradores dos livros selecionados com a intenção de transmitir às crianças o sentimento de quem os escreveu e ilustrou. A participação das escolas acontece de duas formas. Na primeira, professores da Rede Pública de Ensino de Ouro Preto e região são convidados para fazer um mini curso e assim entender os objetivos dessa proposta. Outra forma é através de participação voluntária devido ao reconhecimento do projeto, como explica Tereza. A gente também tem os professores, que eles até nos procuram já pelo tempo que a gente faz um trabalho e pede para a turma deles participarem e fazerem ou um poema, uma contação, ou mesmo uma pesquisa dentro de um livro. E eles querem apresentar isso dentro do evento. Trouxe, inclusive, escolas de Belo Horizonte, porque eles vieram por conta própria e apresentaram um belíssimo trabalho. O projeto atende todas as escolas de Ouro Preto e região que demonstram interesse em fazer parte do mesmo. Além das atividades em ambiente fechado, todo ano 3 escolas são escolhidas para fazer parte do Passeio de Maria Fumaça no trajeto entre Ouro Preto e Mariana. Durante essa ação, acontecem vários exercícios relacionados aos livros pré-selecionados, entre eles recitação de poemas e contação de histórias. Viu como é fácil participar desse projeto? Ele acontece todo ano juntamente com o Fórum das Letras e está pronto para recebê-lo. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.